atividades nas terras em que vivem. Amon Mandel também acha que essa atividade viabiliza a implementação da política que está sendo oficializada. A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas existe desde 2012, por força de decreto. A intenção é ampliá-la e garantir recursos mais perenes. O projeto está sendo examinado agora pelos integrantes da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. A relatora é a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Nós entendemos que se transformar em lei vai se tornar uma política de Estado, não somente uma política de governo. Entendemos que o decreto é muito frágil e a qualquer momento ele pode ser derrubado, tendo em vista que a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial é uma das principais alternativas para pensar o manejo desse território. Isso para entender que nesse momento não existe outra alternativa se não pensar a gestão ambiental. Eu sou fruto da PNEGAT, meu primeiro módulo da PNEGAT foi lá em Pernambuco, depois foi no território de Chacriabá. É um decreto que existe desde 2012, mas pensando a manutenção, a autonomia dos povos indígenas para fazer bioeconomia. Após análise na Comissão da Amazônia, o texto vai passar também pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Agricultura. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, assinala a importância da assistência técnica e da extensão rural para a produção da agricultura familiar no Brasil. Ele avalia que a falta de planejamento centralizado e de integração com a pesquisa acadêmica impedem os agricultores de alcançar seu potencial na produção de alimentos saudáveis. Por isso, Joseildo Ramos defende a criação do SUATER, Sistema Único de Assistência Técnica e Extensão Rural, uma política de Estado permanente para financiar o setor, independentemente do governo em exercício. Ele afirma que a convergência em torno do tema é alta, pois muitos estados e municípios não conseguem prover os serviços essenciais, prejudicando a produção agrícola nacional. Não existe um diálogo com a pesquisa direto e com a academia brasileira, aquelas universidades estaduais e federais, e também a Embrapa, a SEPLAC, por exemplo, aquelas empresas dos estados que fazem pesquisas. Também do ponto de vista agropecuário e principalmente para a agricultura familiar, não estão no bojo do planejamento e não estão dando suporte nem planejando sua ação, tanto de pesquisa quanto na grade curricular da formação do extensionista. Portanto, é uma maneira de organizar e trabalhar para poder termos uma política de Estado permanente, com financiamento permanente. Política. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, celebra a realização da CEPAC 2024, conferência internacional com lideranças conservadoras, ocorrida no início do mês em Balneário Camboriú. Ele exalta a participação de autoridades da América do Sul e enfatiza o clima pacífico do evento. Eduardo Bolsonaro rebate as críticas de que a CEPAC 2024 é um evento antidemocrático. O parlamentar lembra que a conferência surgiu nos Estados Unidos em 1973 e que no Brasil sua primeira edição aconteceu em 2019. Justiça. Relator aponta impunidade e falhas na reparação do crime socioambiental de Brumadinho. A reportagem é de José Carlos Oliveira. O deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, acaba de apresentar relatório de 115 páginas com avaliação do acordo judicial e das ações de reparação do crime socioambiental de Brumadinho. O texto, que também traz várias recomendações aos órgãos públicos, será votado em agosto na Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre fiscalização dos rompimentos de barragens. Um dos muitos bombeiros que atuaram diretamente no socorro às vítimas em 2019, o atual relator temático de Brumadinho na comissão cobra a responsabilização penal pelas 272 mortes após o colapso da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale. A gente completa agora 2.000 dias desde aquele dia 25 de janeiro de 2019 sem que nós tenhamos ninguém punido. Nenhuma pessoa foi presa do ponto de vista de responsabilização penal. A gente não avançou nada. Isso acaba reforçando essa questão da impunidade. Em relação aos acordos de reparação, Pedro Aihara resumiu as principais críticas ouvidas ao longo de audiências na comissão externa, visitas a áreas danificadas e reuniões com órgãos judiciais, associações de atingidos e assessorias técnicas. Fica mais evidente, críticas muito severas à questão da governança. A população de Brumadinho também vive um problema muito severo relacionado à questão do adoecimento mental, ao índice de suicídio, alternativos ao uso de medicamentos controlados e também com a própria questão econômica de Brumadinho. Os programas de transferência de renda, por exemplo, se baseiam em critérios de polígonos territoriais que, na avaliação do deputado, têm sérios problemas na definição de atingidos e não atingidos. Pedro Ayrara reclama de pouco espaço de fala e de tomada de decisões para a AvaBrum, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Crime de Brumadinho. A AvaBrum foi uma associação que nasceu da dor, do sofrimento, né, daqueles familiares e amigos que perderam seus entes queridos lá, embora eles componham, né, o comitê que toma as decisões. A gente entende que esse papel de protagonismo tem que ser cada vez maior. Então, todo o trabalho da própria comissão externa, ele gira muito em torno da gente colocar sempre a voz dos atingidos como a primeira voz e a principal voz a ser ouvida. Em 2019, o rompimento da barragem lançou cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro na bacia do rio Paraopeba. O deputado constata que o problema persiste, com sérios danos à saúde pública e à sobrevivência de pescadores e ribeirinhos. Um rejeito que afetou toda a bacia ali do Paraopeba. Foram feitas medidas para conter o avanço desse rejeito, mas é um rejeito que permanece, né, em grandes quantidades, prejudicando a qualidade de vida ali naquele rio e nos ecossistemas que estão relacionados. Isso faz com que a gente tenha uma mortandade gigantesca ainda de peixes, a qualidade da água comprometida. Pedro Ayrara afirma que a negligência contínua expõe os habitantes a uma revitimização constante. Entre as recomendações do relatório estão rede de atenção à saúde para exames periódicos de exposição da população a metais pesados, transparência na administração dos recursos do acordo judicial e manutenção do orçamento destinado às assessorias técnicas que dão suporte na identificação das demandas das comunidades. A comissão externa da Câmara já aprovou relatórios temáticos sobre barragens em risco, povos tradicionais atingidos e desdobramentos do crime socioambiental de Mariana. Todos foram enviados aos órgãos públicos diretamente relacionados com a reparação socioambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos, apresentação de Val Monteiro e Tércia Guimarães. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite e até lá. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. ZYX206, 95.7. Emissora membro da Rede Feliz de Comunicação. Quais são os gigantes que há tempos te afrontam? Prepare-se, neste domingo, dia do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso vai te dar grandes vitórias em apenas 40 dias. Neste domingo, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. Anote o endereço. Em Teresina, Rua Paissandu 746 Centro, quase esquina com a Avenida Maranhão. Para outros endereços de paz e vida, acesse pazevida.org.br, onde todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Compareça. A gente só é feliz com você. Feliz FM. A rádio que todo o Brasil ama. Os milagres de Jesus se realizarão na sua vida. Venha em uma de nossas unidades de paz e vida. Em São Joaquim, Avenida Rui Barbosa, Residencial Zilda Arnes, Quadra 1, Casa 22, em Teresina, Rua Paissandu, 746, Centro, quase esquina com a Avenida Maranhão. Este programa tem classificação indicativa livre. Rádio que você ama. Feliz! A rádio que ama você. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Thank you. te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. FM, tamo junto. Fraco sou, complicado sou, difícil sou, sou sim. Desobediente sou, teimoso sou, pecador eu sou, sou sim. Mas o meu sacrifício quero te oferecer, e antes de tudo eu vou te pedir perdão. Renova minha vida, Pai, pra receber o meu espírito, alma e corpo em adoração. Onipotente sou, onisciente sou, sou sim. Sacrifício que você me ofereceu, e antes de tudo você me pediu perdão. Eu já te perdoei, Põe na feliz. Põe na feliz. Faz muito bem pra mim ouvir a feliz. Ficar na feliz. Ficar na feliz. Não adianta ter os quatro se não te tem o meu quarto. O que adianta os holofotes se a tua luz não brilha em mim? O que vale o dinheiro? O império. Em breve vai sair uma notícia de que muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente desta igreja? Aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos crentes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: neste momento, aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do ciclo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. FM, a rádio que você ama. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Nos teus braços eu quero. só pra ti. Feliz FM! Pensava eu que a minha oração não era atendida e a minha voz não era mais ouvida e que o meu pranto já era em vão. Eu pensava assim, mas percebi pela manhã eu estava sorrindo. Aquela angústia já tinha sumido e eu sentia o consolo em minha alma. Era o Espírito Santo. Quem traz consolo para mim é o Espírito Santo. Não me deixe empolgadíssimo. Olha, há meses Deus colocou um projeto no meu coração e eu fiquei sonhando com aquilo. Eu falei, puxa vida, como seria bom se isso pudesse chegar até os jovens. Eu quero te contar o que é, exclusividade, eu não posso revelar nada agora. Mas neste sábado, às 7 horas da noite, eu estarei na sede nacional da Paz e Vida. Vai ser um encontrão nacional de jovens. E eu vou revelar para todos os jovens de todo o Brasil e Portugal que projeto é esse que diz respeito diretamente a você. Neste sábado, às 7 da noite, a reunião será transmitida ao vivo direto da Sede Nacional da Paz e Vida em São Paulo para o seu estado. Anote o endereço. Em Teresina, Rua Paissandu 746, Centro, quase esquina com a Avenida Maranhão. Compareça, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Ministério Jovens, Paz e Vida. Tamo junto e lado a lado. Leve a Feliz FM sempre com você. Baixe o app gratuito da rádio que todo mundo ama no seu celular ou tablet. Já é disponível na Apple Store e Google Play. Feliz FM, a gente só é feliz com você. 95.7. Para Jesus, tudo é possível àquele que crê. Venha na Paz e Vida e tome posse do seu milagre. Em Timon, Rua 100, número 1499. Em Teresina, Rua Paissandu, 746, Centro, quase esquina com a Avenida Maranhão. Andar sozinho com minhas forças eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti. Se não, eu não vou conseguir. Sou colo, uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou como a criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como a criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo.